Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Nota 7 aqui no canal 1 da Antena Web. A edição de hoje vai trazer música e flauta. É por aí que nós vamos começar a edição de hoje. E dois temas bem conhecidos: The Power of Love, uma música originalmente interpretada por Jennifer Rush, mais tarde por Céline Dion, e uma outra que dá pelo nome de Fernando e que foi originalmente interpretada pelos ABBA. Conheceu depois várias reinterpretações, ou interpretações, como prefiram, várias versões, mas a original pertence ao grupo sueco ABBA. Assim iniciamos a edição de hoje, então, com The Power of Love e também Fernando, as duas, em flauta de pan. Mais duas músicas, agora com Gheorghe Zanfir, diretamente da Roménia, vai-nos trazer Aranjuez Mon Amour, uma das grandes interpretações deste flautista romeno. Ainda por vir também nesta edição uma outra melodia, vamos voltar aos ABBA para ouvir o tema I Have a Dream. Uma música então que teremos aqui a oportunidade de escutar, também ela em flauta de pan. Assim seguimos nesta edição do programa Nota 7, para terça-feira, dia 1 de outubro de 2013. E depois de I Have a Dream, vamos seguir com mais dois temas que vão fechar a edição de hoje. A próxima melodia é uma canção que foi cantada originalmente por Beth Midler e que dá pelo nome de The Rose, Rosa. Provi também nesta edição uma outra música, esta originalmente para instrumental apenas, a música Paradises Vogel, a música da orquestra de James Last, e que vai então fechar a edição de hoje do nosso Nota 7. Aos ouvintes deste espaço radiofónico, desejo a continuação de uma ótima tarde, lembrando que já de seguida chega mais uma edição das Rapidinhas na Brasa. Mas até lá ficamos com estes dois temas, esperando sinceramente que sejam do seu inteiro agrado. Eu, Carlos Bonaparte, volto amanhã. Fique bem, um bom dia, neste caso já uma boa tarde, e até amanhã.